clamor do povo em dor e aflição. Nossos filhos, nossas filhas em necessidade, em terras e vinhas, sujeição e opressão. Mas no nosso Deus encontramos verdade. Restitui, Senhor, o que foi perdido. Liberta, renova, traz o teu cuidado em temor e amor. Seguimos unidos, teu povo é livre, por ti é restaurado. Pela usura, irmãos se feriram, mas eu clamei em fé e trouxe a luz. Com corações juntos nos unimos na obra do teu reino. É a tua cruz. Restitui, Senhor, o que foi perdido. Liberta, renova, traz o teu cuidado em temor e amor. Seguimos unidos, teu povo é livre, por ti é restaurado. Lembra-te de nós, ó Deus, em bondade, por tudo que fizemos, em nossa verdade. Que a tua mão esteja sempre a guiar. Teus filhos são amados, podem confiar. Restitui, Senhor, o que foi perdido. Liberta, renova, traz o teu cuidado em temor e amor. Seguimos unidos, teu povo é livre, por ti é restaurado. Restitui, Senhor, o que foi perdido. Liberta, renova, traz o teu cuidado. Portuguesa e worship, acústica e guitarra.